gentlemen. Ladies and gentlemen, this is Pop Live. Pop Live. Ladies and gentlemen, this is Pop Live. This is Pop Live. Senhoras e senhores, este é o Pop ao vivo. Ao vivo. Joga o bracinho pra cima que vai começar o negócio, meu irmão. Sentir a galera bem forte, Juninho! Só sentir! Boa noite, família Pop! Joga a mãozinha em cima, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando. Me dá o microfone aqui, Juninho! E põe essa galera pra cantar assim, Alisson! Você mais uma vez para gravar. É pop Wallace. E segunda-feira, abre a frente do águia aí, cabeção. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos nessa, Alisson. Sua, maninho! Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber o amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. E assim, ó! Sai da minha vida agora. ele assim, vai, vai! Deixa tudo azul e branco, azul e branco, azul e branco. Uma lista branca, outra lista azul. Que bonito! Uma lista branca, outra lista azul. Por quê? Mas tem uma torcida, Erison, que é fidelíssima, que canta assim, Erison! Oi, Remo! E aí, maninho? Lá vai, bicada! Vai lá, beijo, jamaicano! Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, é o jamaicano louco do pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica pica. Alô, minha equipe furacão, Lobo Caribe! Novinha, sapatinha, hoje eu vou falar pra tu. Tchim! Novinha, sapatinha, hoje eu vou falar pra tu, quero ter. Falarinha! Novinha, taradinha, danadinha, gostosinha, hoje eu já falar pra tu, quero ter. Cinturinha, cinturinha, cinturinha, cinturinha, cinturinha, cinturinha, cinturinha, cinturinha. E deixa agora com a galera! Peraí que eu não entendi direito. Eu acho que vocês têm que ensaiar melhor. As mulheres mandam elas rasgarem, né? Os homens sinceros, os homens que na verdade não tem compromisso com nenhuma mulher, ele chama ela pra cá. Bora ver como é que tá essa parada aí, como é que tá? Chama ela e zoou! Eu quero ouvir mais uma, Bocão, assim, ó! Um, dois, três, vocês! Alô, Fábio Fop, GDP no segundo! Sem meio termo, meu irmão. E a gente já não rola muito Cassi Ellison. Esse show, meu irmão, dia 17 de abril, na bateria. Eu acordei pensando em te falar, alguma coisa que faça lembrar. Eu gosto de ver essa galera cantar. Nas noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração. Quero ouvir você cantando nas marcantes. Bora fazer assim, ó. Juninho Tubarão. Yeah. Minha vida! Pra esse amor. Vai. Joga esse bracinho. Vai, meu águia. Adoro. Jorginho, da Vez Fanáticos! E a nossa nutricionista Kelly, um beijão no coração! Assim, ó. Tem gente que sabe todas as músicas que você tá tocando. Deixa eu ver aqui. Abre aqui. Bora cantar, bora. Só de lado. Agora canta pro cara que sacaneou, vai. Manda ele chorar, vai. Miller Cabral, Mate Virtual, parabéns. Mais um ano de casamento. Do Bob! Chegou na feira, meu irmão. Agora ele me diz que quer voltar. Tá me dizendo que se arrependeu. Agora ele não para de ligar. Quer tentar me convencer que eu era complicada demais. Grande amigo Diego! Rapaz, tá todo mundo bonito hoje, né, bicho? Alô, minha baladinha do Jurunas, alô, Rete do Amor! Alô, meu gringo louco! Alô, Vicente! Alô, Júlio da Linada, alô, Popoca! Quero ouvir o DJ Ellison, o showman! Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Se vocês querem, então bora sim, quero ouvir! Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Chega, arrepia tudo, Ellison! Quando toca em mim, deixa a bigana, vai. Oh, e a forma que me faz sorrir. Yeah. Oh, seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você. você e te perdi. Estou de uma imagem. Quando acordei e você não estava batendo. Ouvia a galera cantar. Alô, Júnior do Curió! Dessa vez você não vai. E o nosso amor! É. Bruninho Léo Wendel! Banda Cheiro Verde! Mais uma! Fim de semana chega, a noite é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. E eu no fim dessa galera cantar comigo assim, assim, assim. Vou dançar. É assim, ó! E... com olha só. E subiu com o... É o águia, Lisboa! É o águia, o águia, o águia. Vou voar com o águia. Juninho, deve estar por aqui, né? Toninho de Curtição, obrigado! Davidinho! Muita gente, muito tempo a gente não vê no Águia de Fogo. Tá aqui no Pop! Viviane Batidão, sucesso! Jajão Ranger no Porto, obrigado, hein? Valeu, meu amigo Luiz! Valeu, meu parceiro Luiz! Luciano Moraes! Ei, agora com ele. Agora com ele. Ei, ei, ei, ei. Agora ei, com ele. Segunda-feira na mansão vai ser assim, ó. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. O DJ, o DJ. Oh. Ei. Olha pro DJ. Ei. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Olha, olha, olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ, empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos, periquitinhos. Maltrata, DJ Alisson! Maltrata, meu DJ. Super Chupe arrebentou! Esse palco vai cair, hoje eu tô sentindo aqui. Perereca suicida, te jogo na pista e te largo e fica. Te largo e fica, perereca suicida. Te jogo na pista e te largo e fica. Da equipe Furacão. Na pista e te largo e fica. Aponta pra mim que eu te mato. Aponta xereca que eu te mato. Eu te furo e você gosta. Te sufoco com o saco. Eu te furo e você gosta e vai descendo. Toda equipe XP também presente com a gente, obrigado. A equipe Furacão também presente com a gente. A galera que realmente não poderia faltar essa de jeito nenhum. A Element tá quente pela primeira vez. Rata perereca e você é minha testemunha. Bora, Benissoba, toda a nossa cúpula, nossa BBJ também. Alô, minha baladinha, prepare aí. E segunda na mansão, Alisson, como é que é? Se prepara, que eu vou te botar. É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar. Alô, meu amigo Marcão, da GDP, tá aí presente também. Colocar, falar que é mal. DJ Fabiano e toda a equipe, alô, meus bobinhos. Tu vai pedir pra eu parar. Mas eu vou continuar. Vou botar só um pedacinho, só pra tu não reclamar. Vou botar devagarinho, só pra não te machucar. Obrigado, Alisson, meu amigo Juninho, da Royal Black aqui com a gente. Grande percussionista aí da dupla William César Cristiano. Meu amigo Felipe Couto, doutor Felipe Couto, ao lado da primeira e única dama. Meu amigo Márcio Lins, William Bunner do Pará, ele é a primeira dama. Um abraço, Márcio Lins. Alô, Gio! Se prepara, que eu vou te botar, que eu vou te botar. É só uma entrada que o Livim vai colocar. É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar. Tu falar que é maldoso, quero ver tu aguentar. Na primeira enfiada, tu vai pedir pra eu parar. Deixa o funk rolar! Faz a rodinha no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile. Super bom! Yeah. noite, parceiro. Bora, Sigino, bora, nego Bode, bora pra cima, garoto. Esse Guazelis, ele dá valor, maninho. Olha, por sinal, mandar um beijão aqui. As nossas gatíssimas, o Bob pode filmar aí que a gente tá valendo, viu? As corajosas, o Pop Live. Beijão aí, a Aline Lima, a Estela, a Bruna, a Daiane e a Riele. Beijo pra vocês. Aqui, aqui, aqui, aqui, ó. Olha as corajosas! Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Obrigado, meu amigo Carlinho da Xixa. Você beber. E todas as bailarinas, o poder. Para Milzinho, Milzinho. Escuta o meu som, pra comemorar eu vou fazer chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, Xandão, Xandão. Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona. Meu amigo Cristiano da equipe Furacão. Ele é o lado do Messi, Bocão, Boca de Peixe. Obrigado, meu diretor. Obrigado, Fábio Foco. Obrigado, Juninho Digital. Queixinho. Zielson Silva do Brasil. Deixa no escurinho, André. Deixa no escurinho, André. Deixa no escurinho. Quem gosta do escurinho, joga o bracinho pra cima! Um, dois, três, vai! Sua parabéns! Alô, Caíca! Let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way to keep the cold night from breaking in over the walls into the wild side. Eu quero ver a galera cantando! Alô, a vinela ligada, ligada, ligada. Alô, Neto da Eli. DJ! O nosso voo está marcado para Macapá, Serginho! 16 de maio, hein? No meio do mundo! O piano vai explodir em Macapá! Eu vou sentar agora, eu vou sentar agora, eu vou pararatibum, pararatibum, eu vou senta. As novinhas tão sensacional, as novinhas tão sensacional, descendo gostosa, aprendendo legal, subindo gostosa, aprendendo legal. Meu amigo Luciano Flores, amigo particular do Alice Juninho, Alice Juninho, Alice Juninho. Descendo, vai, aqui o bagulho é doido, hein? Cristiano, você é o Boca de Peixe, Monique, Cristiano, toda a equipe Furacão e o mestre Balcão também ali, ó. Bora, Bob dos Super Presenteiros. O Bruno também tá aí com a gente, né, Bruno? Tamo junto, galera. E os moleques da TF me abandonaram, né? É, Valbinha, não esquenta. Depois de alguns dias, tu vai estar. Coxa também. Senta. Empresário Alex também tá aqui presente, viu, Maninho? Ali toda a baladinha do Juruna, Augusto Filho aqui do nosso ladinho. Ô, Augusto Filho, não abandona a gente, meu irmão. Bezerra, também tá no meio da galera aí, né, Bezerra? Eu vou. Neto da Elite, bicho, tu é doido. Eu vou. Grande amigo Maicon da GDP, maninho. Um abração, Pezão, a Débora. Alô, Débora! Alô, Pezão, alô, Samara. Galera tá ali, eles são do lado do comando do pop ali. Um abraço, Beijão, Débora, Samara, a linda Samara, meu amigo particular também, junto com ela, meu amigo Rodrigo. Um abraço! Super Godson e o seu irmão, Golpe e Tormento aqui com a gente. Alô, Godson, Godson, Godson. Eu vou te botar. É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar. É só uma entrada que o Livim vai colocar. Tu falar que é maldoso, quero ver. Grande amigo, parceirão, Cristiano da Furacão, também aqui presente. Alô, Cristiano. Aquele abraço, brother. Nosso empresário Rafael também já tá na área com a gente, viu, Nojinho? Os nossos americanos. Ah, bem lembrado, viu? nosso amigo Cristiano, nosso amigo Boca de Peixe também por aqui. Nossa Furacão toda completa. Um abraço pra vocês com muito carinho. Furacão! Aí ali do outro lado, nosso amigo Mestre Bocão! Bora, Cristiano! Se prepara. Alô, Adriano! Adriano! Que eu vou te botar, que eu vou te botar. Os nossos fanáticos também na área, alô Thiaguinho! Meu amigo David também tá aí com a gente! Cadê o Jorginho, hein? Mas eles estão aqui em peso, os nossos fanáticos! Grande amigo parceirão, Alan do Impacto também! Tá aqui presente o Duduzinho também! Um abraço pra você, Duduzinho! O Arito da Alverde, meu irmão! Robigão! Das colinhas vermelhas! Vai, vai, vai, vai! Olha o que ela faz! Ela usa e abusa! Ela aceita, Pedro Rodrigues! O Emerson Monteiro também, Luan Monteiro, Rafael Pereira também, daqui com a gente, os amigos particulares aí, do Cauezinho. São tudo perdidos também, né, seu moleque? Pode crer. Mico Valente, chegando agora, meu maninho! Ao lado do meu amigo Júnior Digital, o nosso amigo Queixinho, toda a galera, meu irmão! É o bonde das maravilhas, se não gosta, sai voado! E aí? Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costas, te olho por baixo. É o bonde das maravilhas, deixando os novinhos pirados. Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costas, te olho por baixo. Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costas, te olho por baixo. É o bonde das maravilhas, deixando os novinhos pirados. Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costas, te olho por baixo. É o flup e as maravilhas, vem mandando tipo assim, desce que cavalo. Nosso parceiro, alô, acontece! Já de camarote, tá aqui no circuito com a gente na Element. Bum, bum pra mim, bum, bum pra mim, bum, bum pra mim, bum, bum, bum, bum. Meu parceirão Cláudio da Tech Fix tá aí com a gente, ele é a primeira dama Ellen, DJ Fabiano e a Carolzinha, só a primeira dama. É o bonde das maravilhas, se não gosta sai voado. Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costas, te olho por baixo. É o bonde das maravilhas, deixa um dos novinhos pirado. Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costas, te olho por baixo. Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costas, te olho por baixo. É o bonde das maravilhas, deixa um dos novinhos pirado. É o flup e as maravilhas, vem mandando tipo assim. Desce, quica, vai no alto e joga o bumbum pra mim. Desce, olha o nosso amigo César, os arrepiados do pop! Só que vai na puta mão! Batata, daqui a pouquinho vai te dar um cheio com o Juninho do auge aqui. E deu um negócio pra você aqui. Bora, Cabo Pantoja, hoje é tudo nosso, meu irmão. família. Vamos lá, família. O Arrasta Povo do Pará. A tecnologia live chegou. Novo Super Pop. Agora é live. Novo Super Pop Live. Vibração e energia elevadas ao máximo. Olha meu parceiro, o Léo Randy, live, live, já por aqui com a gente, marcando presença também, alô Léo! Ele em companhia do Flávio também, o Nê, são os irmãos live na área! Você já viu o super ousado sair do seu ladinho também, Ribaninho! Se liga aí, mano. Esse é o show do Águia. Cada vez melhor pra você. Let's light it up until our hearts catch fire. DJ Davidson e DJ Nandinho Pressão. A burning light that never shines so bright. We'll find a way to keep the cold. O empresário Rudieri e o seu parceiro Elter aqui no Pop Live. The hunger satisfied. E agora? E agora? Playboy, os nossos americanos. Cante, amigão! Vira Cabral! Batalha virtual aqui pra gente, com a gente, Maninho! É Super Pop Live, né, né? Já! Já! Já! Já! Nosso amigo Vitor também já aqui presente, proprietário da nova casa de show, Material Show. Gostaria que o Nenê voltasse aí no telão, se fosse possível, Nenê. O novo ponte da Material Show! Já aí no telão, gente. Ponte Shows, dia 17. Agora, uma sexta-feira inaugura essa nova casa de show lá na Material Show. Ponte Shows inaugura sempre o melhor som de Belém! Super Pop! E a gente conta com a presença de todos vocês nesse dia lá, viu, galera? Estrela, Lina, Aline, a Daiane, Riane e todas as meninas aqui em companhia do DK. Peace. dia 18 de abril a cidade vai parar. Venha curtir o melhor do funk e ostentação com os melhores do momento. MC Guimê, MC Rodolfinho, MC Long e a maior e melhor estrutura de som do Pará. Super Pop Live. Fest Funk, dia 18 de abril na Metrópole. Aguarde!